já bem, meu filho, preste muita atenção. A sociedade foi feita para esparavião. O xadrez da vida, checkmate é a razão. Pensamento certeiro pra encontrar a solução. Felicidade é bom, se contente é se alegrar. O escravo do desejo é bem mais fácil de caçar. E ao sair do entre pernas, mil batalhas vai travar. O inimigo é variado, estado, igreja e lá. Qual é o teu talento, o que gosta de fazer? Não importa o que digo, é epicure com prazer. Não, não, não é cachaça, nem demente da bocanha. O segredo da vida é ser livre e artimanha. Encontre sua bela entre essa gente estranha. Beleza, fete, e o amor é nas entranhas. E se tudo der em erro, tem o mar, o desapego. É ali que tu encontra a paz e o sossego. E vem, enfrenta a linha do meu que se vem. Que a água é fria e turva, então vem. Que a vida é uma festa e se molhar. A gente senta a rua, nem todo aquele que nascer vira carne pra moer. Nem todo aquele que nascer vira carne pra moer. Nem todo aquele que nascer vira carne pra moer. Nem todo aquele que nascer vira carne pra moer. Descobraram nossa versão para a bandeira, tradição. Mentirinha colorida, divertida, servidão. Se não ficar havendo, vai dizer que é diversão. Elevação, religião. O livre pensamento, filosofia. Um espantalho que expulso o inferno. Essa porra do cara. Meu filho, meu branco, não existe linha vida. Não tem nada desenhada, tira a pedra e quebra o vidro. E vem, enfrenta a linha dura onde se vem. Que a água é fria e turva, então vem. Que a vida é uma festa e se molhar, a gente senta a boa. Yeah.